Sudoeste de Salvador, chegada a Mari, reporte para descida 1021 pro de Mari, 4958. 4958 vai chamar para descida, pelo que escutou nas transmissões anteriores aí, tem informação na final aí? Desconheço informação na final, tem informação a noroeste de Duna e Zimbra. Obrigado. Controle o ABS Caro 8487, agora em condições de decoração, está voando na proa de Duna. 78487, da proa 180, aguarde vetor para interceptar o localizador. Mantendo a proa 180, aguarde vetor 8487. Paulo do 1093 para o táxi BOD 182, autonomia 3 horas, alterna Uberlândia. 0. Tem até 1 minuto aqui no ponto de espera. Ponto 9. Gente, Genève 62 no 1, decola 37, controle 120, 298. Confirmando a frequência? 120, decimal 8. 208, obrigado. Muito bom dia, o Xanair 62 no 9, decolou na Israel. Apta cargo 8487 para o localizador esquerda, proa 140, livre LS. Esquerda 140, livre LS, apta cargo 8487. O Xanair 62 no 1, contato radar, suba e mantendo, de novo, aí da via da Elf. Roda 36 via da EL, 6319. 319. 3 voada ainda para o 6219. Negativo, mantenha o perfil da subida. É o terceiro do mesmo perfil. Gente. O 963, ali mantém o 1-0. Isso aí, contact with 6-0, frequency 1251. 1251, era a partir do 3. Taxi India, começaram no 0, chame 2 Salvador em 1195, ajuste no 021. Autorizado via parte 1 India, ponto espera, chame 2895, 2790. 093, ponto de espera no 0. 1093, mantenha o ponto de espera. Mantém. 58, autorizado até o 050. Para o 050, 4958. Bate a pista para a decolagem. 3295, boa. Alô, Papaquilo. Alô, Gol 9865 para o táxi. PLD de 167, 250 de autonomia. Alternativa Uberlândia. Oi, Salvador. Bom dia. Sacar 8487, estabilizado em LS da... Luzano. Caso a cargo 8487, mantenha a aproximação, aguarde pistão no zero livre, pista molhada. Gente, ó, seu cargo 8487. Alô, posicionamento azul 272343. 73, autorizado, chamo para um táxi. Autorizado para o táxi, 27. Pode prosseguir a descida, o 2229. Será autorizado até 2.000 pés, 1.021. No 021, no passaredo 2229. Complete à direita na proa 060, intercepte o localizador. Ciente, direita 060, descendo 2.021. Vai interceptar nessa proa o 2229. Sacar 8487, vento no 40 graus no 2-9, autorizado pouso que está no 0. Nível pouso não no 0, sacar 8487. Dá uma restrição operacional, nos obriga a manter no máximo 2009, ok? Pode começar aí conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador, opera 120.8, transponder 51 no 44. Ok, gente. Isso daí é típico do ATR ou só sua aeronave? Não, essa aeronave especificamente está com a restrição. Ok, sem problemas. É o número 3 no sequenciamento, tráfego que o precede. Aeronave da passaria do Alfa Tango 72 à frente, 13 milhas, não interferirá nessa aproximação. Ok, obrigado. Eu estava preocupado com o pessoal que me sucede. Obrigado. Bom, o terceiro está passando a Lagoinhas ainda. Ok, obrigado. Controle Salvador, gol no 963. No 963, contato radar na decolagem. Vão ao nível 360, suba via da Elfa. Via da Elfa para o 36. Cargo 8487, solo aos 43, solo 1219. Vai ficar na Golf, 2219. Você é cargo 8487, muito obrigado, bom dia. Bom dia. 14201, no chame Recife. Fluência 1251. Recife 2251, 4201, bom dia. 710, mantenha o ponto de espera. O 4958 da Azul solicita um pequeno desvio de 10 graus à esquerda para evitar uma formação. Livre? É fácil. Salvador, bom dia, Sacar 8487, divulgado pela Taxi Golf. Taxi 8487, autorizado Taxi Alpha, reportando do Taxi Aquilo. Alpha, Taxi Alpha, Sacar 8487. Decolagem da onda 0093. Da 817. É 225, se autorizado. O pushback finalmente chama pronto para o táxi. Valeu, obrigado. Estabilizado 2229. Passarido 2229, chamei a torre no 1895. 1895, bom dia. Só no azul 2783, tem 68, 68 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia. Alverna Salvador, está pronto a estar. Recebe, está autorizado o táxi via parte 1, táxi em dia. Consultada a pressão no 0, chame torre 1.8.95, o ajuste no 0, 2.1. Marcha 3.1, dia ponto de espera 1.8.95, 1.0.2, ajuste azul 2.7.3. Controle 2.08, gol no 0.03, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Ono 093. Bom dia, Ono 093, suba e mantenha nível de voo 360, saída, suba via Bel. Recepção para 360-093. Sacago 8487, próximo àquilo. 219. Fox Sacago 8487, próximo àquilo. 8487, ingresso àquilo, parte 3, possivelmente posição 07. Quilo, parte 3, posição número 07, Sacago 8487. Muito obrigado, bom dia. Descanso. 021 ajustado, livre LS, 4950. Uno 649, terça via até 2000, livre LS, acuse no localizador, 1021. Via até 2000, autorizado, 1021, amigo. Poderia confirmar que estou a bordo? Pesado táxi, via parte 1, se acende, como se era pessoa no zero, chame Torre Salvador em 118-295, faz 8-0-0-2-1. Paulo Salvador, bom dia, o Azul, Al, Bianchi, Mike. Al, Bianchi, Mike. Solicito autorização de reboque do pátio 3 para o pátio principal, posição 01. Que aguarde autorização, Al, Bianchi, Mike. Al, Bianchi, Mike, aguardando. Grato. 1219. No 219, eu passaria 2229. Paulo, bom dia, passaria 2229. 2229, está autorizado o táxi via Alfa Juliette, remota 12-1. 14958, mantém aproximação, aguarde pista 10 livre. Aguardando pista livre, mantém aproximação 4958. Bravo, confirme em posição. X-Ray, Bravo, posição, remota. Gente, o Mike X-Ray, Bravo, aguarda a autorização. Gente, o Mike X-Ray, Bravo, aguarde. Chegou 865, pode esperar essa prova. Solo Salvador, previsão para o Alfa Yankee Mike. Alfa Yankee Mike aguardando 3 minutos. Regão 865, ponto de espera, pronto. Bom, no 865, mantenha o ponto de espera. É, 865. Azul 2710, decolar 51, no controle 120-2018. 208, imagina. X-Ray Bravo, fique atento ao ingresso do ATR da passarela na remota no 2 após ser autorizado o reboque da 13 para a posição 08, reporta no término. Controle Salvador, bom dia, o Azul 2710 cruzando 1900. Não curta, baixou e travou, Azul 4958. Azul 4958, livre pouso, sistema 0. Vento 130, vento 122. 130, 12, livre pouso, 10. 4958. Na frequência 128, decimal 8. Faxista 288, 1093, obrigada, bom dia. Polo 649, correndo no 895. 295, obrigado. Salve, Salvador, Alfa Yankee Mike. Mike, informação, tem uma aeronave que está pousando agora, vai ingressar no pátio 3, aguarde para o reboque. Alfa Yankee Mike aguardando. Solo 54, solo 121, decimal 9, liberando a direita. 209, azul 2459. Bom dia, Gol 649, passa a estrada, baixa a tela. 49, mantém a aproximação, guarda-se livre. Guardando. Sapá, Kilo, se livre ingresso na linha e mantenha no 7. Azul 4958, prossiga via Alfa, reporte antes do ataque do Equilo. Pode ser que ele Alfa, reporte antes daquilo, será isso? 4958? Afirmo. Pode dar aqui. O Azul Alfa Yankee Mike na escuta? Alfa Yankee Mike na escuta. Confirme a posição no pátio 3. 3 Romeu. Seguinte. O Azul 4958, Alfa Equilo. Pátio 3, remota 4, Lima. Alfa Kilo, Pátio 3, 4 Lima, posição 4958. Após passagem do tráfego, ali mantendo 0. Após o pouso, ali mantém na 1-0-1-8, na 100. Normativo, o 649, tem condutorizado, pistão 0, vento 30 graus, 9-9. Entra no pouso no 0, gol no 649. Azul Alfa Yankee Mike na escuta. Alfa Yankee Mike na escuta. Autorizado inicial reboque, reporte para ingresso no pátio 1. Alfa Yankee Mike reportará para ingresso no pátio 1. 649, solo 57, solo 121, decimal 9. 129, 649. Gente, o Mike X-Ray Bravo já no portão 08, tenha um bom dia. Bom, tá aqui lá o número 2 para decolagem, aguarde. O azul 2783 após o início da decolagem do gol, ele mantendo o zero. Após o gol, ele mantém 1865, livre decolagem, vento 130 graus, não passa nós. Decolagem 1865. Decolou 1-0-0-0, controle 1-2-0, decimal 8. 1-2-0, 8, boa noite, 65, obrigado. Controle Salvador, bom dia, boa noite, 65. 865, contato radar, suba e mantenha nível de voo 3-6-12-0, quando se eleva. 7360, manda diretamente a Elefa. Boa noite, 65. O 2783 é o número 2 para decolagem, aguarde. Participante é a posição 01. Autorizado, Alfa Yankee Mike, reporte no portão 01. Alfa Yankee Mike, reportará no portão 01. Alfa Kilo, livre decolagem, Ventuno 30 graus, 149. Controle Salvador, 02584. Era 2584, desça e mantenha nível de voo 050, chegada a Mari, na proa de Mari, intercepta a chegada no 0021. Chegada a Mari, autorizado 050, posterior 2584. 2584 está lateralmente à esquerda, 3 milhas da chegada. 2783, livre decolagem, Ventuno 30 graus 149. Fazer a decolagem na 0, 2783. Para a próxima, Janeve. Janeve 225, ali mantém no 0. Mantém, 225. Prossiga. Na esquerda, porque o centro havia orientado antes do Pavoque chegar para o centro de Mari. Ok, ciente. Do 2783, decolou 05, controle 120, decimal 8. 08, bom dia. Zero finalizando o reboque, um bom dia. Controle Salvador, bom dia, azul 2783, 1300 pés, na Arbor, transição Elefa, negativo, a restrição de 15 milhas, 110. 2783, contato radar, suba e mantenha nível de voo 180, não entendi a sua, seu questionamento. Só mantendo 80, informa que não tem condições de cruzar o nível 110, 15 milhas. Gente, está cancelada a restrição de altitude, vou lhe vetorar para evitar tráfego. Obrigado, sobre vetoração para evitar tráfego, só mantenho no 80, livre restrição, 2783. Aguarde a vetoração, inicialmente mantenha o perfil. Em caso de eventual conflito com a aeronave, vou vetorar para a sua ascensão sem restrição. Afirmativo. Prossegue no perfil da subida na sua escuta, 2783. Rodou Botan 3519, centro da Lima, para autorização Brasília. Botan 3517, Brasília, 340, já aprovado, só um minuto para pagar. Lima, Papaquilo, voe Elefa. Lima Papaquilo, tráfego 10 horas, 30 milhas, cruzando 395 em descida. Caso voe para bordo, vai incidir direto na proa da aeronave. Voe Alefa. No 7, cópia. Autorizado Brasília, nível 340, via rota antes do Lu 17. Decola pistão no zero, primeira curva à direita, no perfil da subida Arbor após Elefa. Frequência do controle 120.8 e o transponder 5411. Correto, o nível 340, portão 04, chame pronto, da 3517. Era 2584, autorizado 2000, livre LS, acuso localizador, 1021. 21, confirme as outras informações. Era 2584. Desça aí, mantenha 2000 pés, livre LS, acuso localizador, cancelado restrição na posição e cabe. Acuso localizador, LS, 2000 pés, localizador, 2584. 6225, decola de Salvador, 10, controle 120.8. 6225, contato radar, suba e mantenha nível de voo 3280 via Arco. Partiu para 3280 via Arco. Azul 2783, vetoração para evitar. Era na subida, à esquerda, proa 230. Vetoração esquerda, proa 230, azul 2783. É 225, proa de Elefa. Graças. Lima Papaquilo, controle. Em coordenação com Recife, fora instruído voar manter Elefa e após Pupo. Azul 2710, controle Salvador. 2710, na escuta. Passa Conde, cruza 160 em ascensão 170, chame Recife em 12, corrige, chame Aracaju em 1203, serviço radar terminado. Aracaju 203, bom dia. Gol 759? Afirmativo. Autorização para Guarulhos. Pronto, quase. Gol 759, autorizado. Guarulhos, nível 360, via rota antes do Lu 10 até Taubaté. Decolagem pistão no zero, primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da El Leda Motiva. Frequência do controle 120.8, transponder 5423. Volo 759, copiou que está autorizado nível 360, Guarulhos, com rompa de volta, Zulu 10, a central bateria, decola da 10, curva direita, Sael, linda morte. Transporta 5423, o controle em 120, decima 8. Planejamento correto, portão 09, chame pronto, volo 759. Então, Arejo 09 do 779. Papatango, Lima, Papatango, Lima, Papaquilo. Chame Recife em 1, 2, 8, decimal 8. Sou Salvador, estou aqui, este é o passareiro 2223, então, mais Passarendo 2223, Vitória da Conquista, ao nível 1, 80, pronto, Fábio? Pronto, passarendo. Passarendo a Vitória da Conquista, ao nível 1, 80, decolagem pistão no 0, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Arbor, Elefa, após Elefa, DCT, Opilor, após DCT, Vitor Charlie Oscar. Frequência do controle 120, decimal 8, e o transponder 5417. Copiou nível 180, para a vitória da pista, decolando da pista 0, curva à direita, descenda água, elétrica, transmissível, foi close left, outro left, vitória da pista, close left, decimal 8, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 2, 3, 4. Correto, chame pronto no, na remota 1 no 2, passarei 2, 2, 2, 3. Em entendido em missão policial, 12 no POB, por seguro destino, nível 120, Erlon Ferreira é o comandante, 2 horas e 30 de autonomia, o Guardião 08, apenas reporte para o táxi. E 30 de autonomia, Solon Ferreira. Sente o tempo de voo ali? Não compreendi. Sente grato. Outro ponto de espera, táxi Oscar, voltímetro no 021. Sente, pronto para cópia? Com 7, primeira curva direita, perfil da saída Coral para Porto Seguro, nível 120, Guardião 08. Torre Salvador, Força 2524, fui, aliás. Coxa 2584, altímetro 1021, continua aproximação, aguardando contato visual da torre. Reporte marcador externo, baixada, corrigindo. Já se encontra visual com a pista 10? 2584. 4, 1 milha do externo, visual com a pista. Salvador, Força Aérea 2584, Folie S, para embaixado travado, marcador externo. 8.8. 288-6225. Torre Salvador, Força Aérea 2584. Salvador, FAP 2584. Corre Salvador, Força Aérea 2584. Era 2584 com a pilotão, hein? Somente agora. 2584, tem baixado travado, passou o externo, visual com a pista. Autorizado pouso, pista 10, vento 140 graus, 149, Força Aérea 2584. Livre pouso, Força Aérea 2584. Guardião 08 ali, mantém, cabo 017. Confirmando o Guardião 08, 1-2 a bordo. 1-0 a bordo. Excelente, Guardião 08, copiado. Chame SAB, 08 autorizado, decolagem pista 17, o vento no 40 graus, 13 nós. Controlado. Centro, o solo aos 2-1, confirma o quadro destino, autoridade ou militar? Autoridade. Centro, está presente, autorizado, backtrack é ponto de pista livre. Backtrack, pista livre, confere 2-4. Centro, e para sua segurança, informo que não há tráfego na aproximação da pista no zero. Confirmando decolagem da 1-7. Autorizado. Obrigado. Salvador Serra, Serra Delta Mike, nível 040, plano Yankee. Decolagem da pista 17. Após decolagem, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Coral. A frequência do controle 120.8 e o transponder 5415, Lima Zulu Golf. Planejamento correto, qual o POB? 05 a bordo, para acionamento e táxi, torre 118.95, ajuste 1021, tenha um bom voo, Lima Zulu Golf. Gente, visual, estacionar frequência livre, força 02584. Gente, Aerostar, após quando pronto para o táxi, o Papa Tango Lima Zulu Golf. Salve Salvador, muito bom dia, Azul 4234, sente informação Mike. 4234, Recife, pronto, cópia. Afirmo. Autorizado nível 350, via rua Dantas, o Luno 7, decolagem pistão no zero, primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Puca, Jamo, Aru. Frequência do controle 120.8, 5426 no transponder. Azul 4234, sente autorizado para Recife, nível 350, via Brasil Luno 7. Pistão no zero, primeira curva à esquerda, saída Puca, Jano, Aru. Controle 120.8, transponder 5426. Correto, Puca, Jamo, Aru. Chame pronto no pátio 3, do Azul 4234. Puca, Jamo, Aru, Azul 4234. Nós estamos na posição 1, pátio 1. É, foi informado aqui pela Infraero, pátio 3. Desconsidere então o portão 01. Sim. Salvador da 3597, para o táxi, está com 1978 a bordo, 4 horas, alterna Guarulhos. Autorizado táxi à direita via Índia, no ponto de espera da 10, torre 118.95, ajuste 1021, tem um bom voo, o TAN 3517. 2223 passaredo, para puxe e acionamento. No 2 autorizado, pushback e acionar, chame pronto para o táxi. Chamando para o táxi, 2223 passaredo. Autorizado, alinhar e decolar, pista no zero, vento no 30 graus, ou no 5 nós. Lima Zulu Golf, reporta no ponto de espera, táxi papá. O 04 0092, contato radar, desça e mantém nível de voo 050, chegada a Mari 10292. 050, voo 90092, eu preciso aí, tá? Tem o perfil lateral da chegada. Mantém perfil, voo 0092, sempre 050. Autorizada a linha e decolar, né? Afirmo, a linha e decola, autorizado, linha a linha e decolar, pista no zero, vento 120 graus, 14 nós. Número 2 no setor, aguarda para o push, chegou no 759. Aguardando no 759. Salvador, bom dia. Maico, Tango Yankee Hotel. Lima Zulu Golf, autorizado o táxi sobre a pista no 7 e reposta sobre a cabeceira. Pronto. Gente, o Tango Yankee Hotel. No pátio 3, autorizado inicial reboque, reporte para ingressar no pátio 1. Que autorizado reportar para ingressar no pátio 1, grato. No 7, decolado 230, controle 120, décima 8. 1208, 3597. Controle Salvador, OTAN 3597, passando 1600. OTAN 3597, contato radar, suba para o nível 340, saída árvore. Atenção 340, OTAN 3597. Salvador, 092, via esquerda, pro 040, 20 milhas, vem pra formação. Bem, chegou 1092, após desvio de voo e Duna, desça para 3 mil pés, ajuste 1021. Viu, Duna, 1092. Apatacá, Mike, Silêncio Romeu, banquinha, prossiga. Romeu 44 de Serra Índia Quinta para Serra Índia Quinta, interceptado R-624 para sobrevoo em retiro, próxima à duna. Mais filha de Romeu está alocado 0115, mantendo 500 pés, escuta permanente. Gente, papapá, mais Juliette Romeu, mantém as condições visuais, o ajuste 1021. 1021, condições visuais, escuta permanente, mais filha de Romeu. 5427. 3.0 autorizado, pista 10, curva direita, da El Letra BDEV, DPT Seguro, 208-5427, transponder, bom, 649. Confirmando nível 360. 360, confere. Chame pronto, portão 612, bom, 649. Chamada quando pronto. Passando 2223, temos 73 a bordo, meia dúzia, 6 horas de autonomia e alterna Salvador. Passando 2223, autorizado táxi, via Pátio Uno e Índia, no ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, o ajuste no 021, tem um bom voo. Baixo Índia, quando ponto de espera, chama 1895. Tenha as condições, tenha um bom dia de trabalho, até a volta. Sua de água também. Autorizar a chamada de táxi, Bruno 759. Doma 092, desça para 2000 pés, autorizada, sinal ILS, reporte estabilizado. Meu pé autorizado, reporte estabilizado, Doma 092. Olhe, 120, décima 8. Acabou bem, 120, décima 8. Patango Lima Zulu Golf, bom dia, contato radar, suba para o nível 040, direto coral. 044, direto coral. A Romeo Índia, November Alfa, prossiga. Passarei 2223. A Lima tem cabeceiro no zero? A Lima tem cabeceiro no zero, passarei. Zero, informe-se do equipamento. Informe aqui a altitude, irá prosseguir para Iel. A Romeu entra na Vendera Alfa, quando possível, estimado para terminar o Iel para pouso.